Você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Programa Quartas Intenções, o encontro real com os seus amigos imaginários, aqui na rádio web do Ilê Mulher. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários do Serviço de Saúde Mental, do GHC Grupo Hospitalar Conceição e do Centro de Convivência do Ilê Mulher. E traz a você, ouvintes, informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Agora eu vou me apresentar, Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. Eu vou passar para o nosso colega. Meu nome é Cássio, sou usuário do Cabos AD3 e muito prazer conhecer vocês e gosto de vir aqui no Enem Mulher para discutir alguns assuntos. Boa tarde, gente. Me chamo Pamela, né? E é com muita alegria estar voltando agora depois de umas pequenas férias do Ilê Mulher, né? E que me... esse espaço que é tão significante e tão produtor de saúde, né? Como a rádio. Meu nome é Ciraco. Sou frequentador do CAPES. Estou aí. Meu nome é Adair. Sou algum lá no CAPES, que nem diz o outro. E boa tarde a todos. Meu nome é Maria de Lamar da Silva Flores. Também estou participando do debate da Rádio Ilê Mulher. Boa tarde, meu nome é Klaus. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlio César, o atleta. E estou participando aqui do projeto também. Boa tarde aos convidados. Boa tarde. Meu nome é Marcelo. Também participo aqui no Ilê Mulher. Boa tarde. Meu nome é Romário. Eu também estou aqui participando da Rádio Ilê Mulher. Boa tarde, meu nome é Jason e eu também estou participando do debate. Boa tarde, sou o Sandro, acompanhamento do CAPES, estou tranquilo. Boa tarde, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Juliano, sou terapeuta ocupacional, né, do CAPES AD3, residente. E a gente vai entrar numa discussão bem acalorada, como já falou o Marlon, né, sobre essa população, né, que se faz presente nesse espaço. Nosso programa, nosso tema de hoje, nós vamos tratar sobre Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Agora vamos começar o nosso tema, nossa conversa, nosso papo de hoje com uma música. A música do GP, Moro Onde Não Mora Ninguém. Onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém, é lá onde moro que eu me sinto bem. Moro onde moro, moro onde não mora ninguém. Onde não passa ninguém, onde não vive ninguém, é lá onde moro que eu me sinto bem. Moro onde moro, moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. Não tem bloco na rua, não tem carnaval, mas não saio de lá. Meu passarinho me canta a mais linda cantiga que há. Coisas lindas tem do lado de lá. Coisas lindas tem do lado de lá. Onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém, é lá onde moro que eu me sinto bem. Uma casinha branca no alto da serra, um coqueiro ao lado, um cachorro magro amarrado, um fogão de lenha todo fumaçado. É lá onde moro, aonde não passa ninguém. É lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem. É lá onde moro, aonde não passa ninguém. É lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem. Moro onde moro, moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem. Moro onde moro, moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. Dia 19 de 8, histórico da data. Vocês sabem qual motivo estávamos conversando sobre a marca do dia 19 de 8? No dia 19 de 8 de agosto, vive-se o aniversário de uma tragédia, que dentro de várias tem a população em situação de rua no Brasil. Como vítima, o massacre da Praça da Sé, em São Paulo, acontecido em 2004. Durante o decorrer desses anos, essa tornou-se uma data não apenas de dor, mas também um símbolo de luta para a população de rua e todos aqueles que se batalham em prol dos seus direitos. Que tipo de preconceitos a população de rua sofre? Que violências, agressões vocês já sofreram na rua? Agora nós vamos para as conversas com o pessoal. Na minha opinião, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, muitas situações de rua. O que que é viver nas ruas? O que que é viver nas praças? Sem saber onde morar, sem saber se tem moradia, se ter... E falar nisso rapidinho. Eu assisti a trajetória do Sandro, que não tá aqui. Não, o Sandro Leão, que não tá aqui hoje. É a trajetória dele. Que é do... Eu assisti o YouTube numa reportagem do Jornal do Almoço, do meio-dia. O que que é viver nas ruas? Ah, o Sandro perdeu uma mãe desde criança. Ele vivia com os avós. Ele trabalhava no cerco, ele trabalhava. E depois, quando ele adoeceu e quando ele se mudou para Porto Alegre, o Sandro virou morador de rua. Mas reencontrou uma irmã que não deu as caras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para nossa amiga Maria de Preta. Maria de Preta, Maria de Lamar. Sobre a rua, gente, eu não sei o que eu vou falar sobre a rua. Sim, eu vejo muitas situações na rua, claro, né, que eu vejo, eu tô caminhando, tô vendo acontecimentos horríveis, eu já vi na rua. Sem preconceito, se eu for começar a contar aqui, eu vou entrar ano, sair ano e... Mas eu não quero ver o lado ruim, entendeu? Eu não quero viver esse lado aí. Eu quero viver um outro lado que... Porque hoje mesmo eu tava conversando lá no Pop, sabe? De manhã eu tomei o lanche lá e parei assim na frente de uma Duma, assim, não vou dizer o nome, né? Porque não pode. Aí eu falei assim pra ele, as pessoas vivem reclamando da rua, que não sei o quê, que eu tô mal, que eu tô morrendo, que é o fim do mundo, que Deus o livre. Mas olha só, vamos fazer uma suposição aqui sobre a rua. Eu estou numa situação de rua. Rua é rua. Eu estou na rua, mas todo dia de manhã eu tomo café da manhã. Eu lancho. Eu tomo banho. Eu tenho roupa para dormir, essas coisas assim. Então vocês não estão em situação de rua realmente, sabe? Quem está em situação de rua, que pode falar de rua, é pessoas que não querem aceitar... cumprir regras, obedecer alguma coisa. Claro, se eu não quiser obedecer ninguém, eu vou viver na rua. Sou Júlio César. Agora, graças a Deus, tô em casa, graças a Deus, com a minha família. Mas frequentei a rua bastante tempo, mais uns 10, 15 anos, mais ou menos. Né? Diferente do que a sociedade vê, a pessoa em situação de rua, alguns com certeza estão ali por problemas particulares, outros estão porque devem no bairro, não podem voltar para as casas. Cada um tem um problema, mas a sociedade ela radicaliza. A sociedade vê uma pessoa deitada numa rua com papelão e como nem conhece o passado dela, não conhece a vida dela, não sabe o que levou ela a estar naquele lugar, e chama, né? Ah, é vagabundo, é monte de lixo, é ladrão, é isso e aquilo. Né, mas é, infelizmente, eu acredito que com certeza o Criador tem pena da alma dessas pessoas, porque não são ninguém para julgar. Todos nós estamos aí no mundo de passagem. No caso, eu, como a colega disse, cada um, o cara tem que se esforçar. Eu tive na situação, muitos amigos meus me viam às vezes na frente do albergue municipal, me diziam para mim: bah, mas tu tá aí de terno e gravata e de sapato social. Eu dizia: pois é, cara, eu tô dormindo no albergue, mas eu trabalho de dia, eu corro atrás, não é o caso de eu estar na situação que eu vou me jogar, né? Tanto como sou atleta, luto, corro atrás. Teve vezes que eu viajei, tive que pagar corridas com o meu dinheiro, tenho o entre parênteses, patrocínio da prefeitura e da FASC, que não vale de nada. Mais um morador de rua, não só. Eu passo pela situação de rua também. E há pouco tempo. Eu vejo muito preconceito na sociedade, preconceito até com nós mesmos, tá, nessa situação de rua. Falta muita coisa para a gente poder... são escolhas que a gente fez erradas que nos levou a essa situação. Agora, o fato de... Eu vejo que... do poder público, por exemplo, eles não estão muito interessados nisso, sabe? São poucas pessoas que se doam. Por exemplo, o pessoal do CAPS faz um trabalho excepcional, que eu passei pelo CAPS. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins em todos os lugares, né? Mas eu vejo da seguinte forma, que hoje eu, por exemplo, me falta muita oportunidade, né, de sair dessa situação de rua, por causa de muito preconceito, fora a nossa situação do nosso país e muitas outras coisas. Eu estou tendo muito trabalho para chegar onde eu quero, que é retornar a minha vida que eu tinha antigamente. Né? Se torna muito complicado, ainda mais com dependência química, são situações que sem trabalho, quer dizer, tudo junto forma uma bola de neve. Né? Só que assim, ó, eu creio que eu que tenho que fazer alguma coisa por mim, correr atrás e buscar e procurar meus direitos e ir atrás de tudo, entende? Agora, ficar falando que as violências, agressões, isso tudo já é generalizado no nosso país, né? E não precisa estar a gente está na rua, né? Em situação de rua, aliás, para passar por isso tudo. Mas que há muito preconceito, muita falta de organização da nossa dessa população de rua, eles não se preocupam muito com isso, gostam daquilo ali e cada um vê de uma forma, eu vejo assim, eu não posso ajudar os outros, eu posso até onde eu consigo me auxiliar e eu vejo, eu passo muito trabalho aí nessa situação por não poder fazer a minha parte também, né? Só que eu não consigo fazer para mim, quanto mais para os outros. Mas que se a gente se unisse um pouco mais, a gente conseguiria, assim, fazer alguma coisa, mudar alguma, essa violência, essa situação toda que a gente sofre na rua, de preconceito, né? Se unir para mudar, para modificar isso, né? E seria isso, por enquanto, que eu tenho para colocar. Viu? Eu sou o Adair, faço parte do CAPS. Eu vi duas reportagens que até me incentivou e uma me desanimou pelo incentivo das pessoas moradoras de rua. Eu vi uma reportagem no SBT, domingo, o rapaz puxando o carrinho, catador de lixo, de cerâmica, fazendo, catando lixo para poder se investir. Daí tinha aquele roubo de bicicleta em São Paulo, que, tava, que a gente bota o chip ali e dá para aquela bicicleta, estava roubando e destruindo aquela bicicleta. E aí o repórter filmou ele, viu a filmagem, ele pegou a bicicleta, botou dentro do carrinho e levou. Aí no outro dia o repórter chegou para ele: vem cá, senhor, o senhor não viu a bicicleta aqui? O senhor não pegou a bicicleta? Ele teimou, jurou que não, disse que pelo amor de Deus ele não faria aquilo ali. Tá filmado. Isso aí eu acho, na minha parte, humilha mais nós ainda. Humilha mais a nossa cultura. E aí depois eu vi outra reportagem no SBT com a Eliana, pegou, fez sopa, levou pro pessoal, todo mundo paciente, todo mundo numa alegria, agradeceram ela, que olhava o programa dela na televisão, num hospital, ou onde estava ligado, só para ver a atitude deles, muito diferente desse cidadão, esse paulista, que roubou a bicicleta, com toda a teoria, ainda negou que não ter feito aquele crime, ainda jurando para Deus, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção, né? Não só nós, mas eles tudo. É o que eu tenho a dizer, meu nome é Adair. Estragou a palavra de Deus. Acho muito importante, né, a lembrança, né, daí de tentar remeter assim, né, a essas ações que são feitas, né, principalmente, né, às vezes ligada à mídia, às vezes ligada a uma religião, às vezes ligada a famílias de boa intenção que vão distribuir comida na rua. Né. Isso é algo que é meio que botar panos quentes numa ferida que está cada vez mais séria, né, e está cada vez mais grave, né. Enquanto a gente vê cada vez mais pessoas fazendo isso, não estou, né, desmerecendo quem faça, né. A gente vê um Estado que não garante políticas públicas, né. A gente vê se perdendo direitos, né, o reforço ao assistencialismo, de que, né, as pessoas em situação de rua são discriminadas, né, cada vez tem menos garantia de acesso a qualquer dispositivo, né. Então isso é realmente muito preocupante, né. E se a gente for olhar na história do Brasil, da humanidade, né, desde né, os tempos, né, os primórdios, assim, a gente vive numa sociedade que reforça práticas que são muito injustas, né, com violações de direitos a todo momento, né. A gente consegue ainda ver muito presente, e muito mais agora, né, após um golpe político, né, que a gente vivencia, né, questões muito machistas, né, racismo, elitismo, homofobia, né, enquanto que a gente vê uma Constituição Federal, né, que era para... Que segundo a Constituição, todos os cidadãos brasileiros, né, têm direito igual à alimentação, à moradia, à saúde, ao trabalho, ao lazer, né? E a gente não vê que isso acontece na prática, né? Inclusive, né, reconhece que todas as pessoas não têm distinção, né, e são iguais perante a lei, e não podem ser discriminadas, né? Será que essa é a realidade que a gente vivencia hoje, assim, principalmente aqui em Porto Alegre? Isso, com pessoas, né, vivendo em extrema desigualdade, extrema vulnerabilidade, né, sendo exposta à violência a cada momento na rua, né? A população em situação de rua sofre muito, gente, né? E isso a gente vê numa sociedade que é desigual e cada vez mais reforça o poder de quem tem direito e quem pode consumir, né? Porque é isso que a sociedade capitalista ela vem a trazer, né? As pessoas que não podem consumir, as pessoas que não reforçam, não conseguem trabalho, né? Elas, muitas vezes, elas não têm nem direitos, né? E é isso que a gente luta e reivindica, assim, para que seja diferente, né? Porque todo mundo é igual perante a lei, todo mundo tem direito a ter o que todos têm, né? Não é isso? Sou Adair, eu gostei muito ontem, eu fiquei muito orgulhoso da atitude dos CAPs, o que fizeram com nós morador de rua, com nós drogado. Fizeram um torneio, levaram todo mundo se divertiu, todo mundo com alegria. Isso aí é um incentivo para a gente se orgulhar mais, não tentar ser mais diminuído do que é. O CAPS fez de tudo para agradar as pessoas. Isso aí eu achei muito importante. É que nem essa rádio, ela é mulher. Quantas culturas toma sobre um morador de rua, sobre um bêbado, um drogado? Agradeço a rádio, ela é mulher, o Bandejão, sempre admirando o pessoal. Isso aí é cultura. Se o governo, o presidente, pensasse que nem pensa CAPES e essa rádio da mulher, garanto que nós não estaríamos nessa atitude, nessa situação. Agora eu me lembrei de uma situação que aconteceu, sabe? Não sei se está saindo aí. Sobre o morador de rua, nós estávamos tudo... A gente frequenta uma igreja aí no final de semana, que eles dão café da manhã pra gente. Se tu quiser ficar pra assistir a reunião, tu assiste. Se não quiser, tu pode ir embora, entendeu? Então, nós entremos, assim, lá tu pode tomar banho, tu pode trocar de roupa e tomar o café da manhã pra pessoa em situação de rua, né? E um entrou junto. Aí ele falou assim, não, mas eu não quero tomar banho, só quero tomar o café. Daí ele insistiu, não, mas que tal tu tomar um banho, tá demais, toma um banho e troca de roupa, sabe? Aí ele, tá, eu vou tomar um banho e vou trocar de roupa. Daí deram o banho nele, botaram roupa limpa nele, deram o café. Fizeram umas gravações com ele por causa da igreja lá, né? Aí quando chegou assim, ele disse assim pra nós, agora vamos todo mundo pro culto, vamos. Quando nós estamos indo pro culto, o cara não me abre uma tampa do container. Eu não vou mais pra culto nenhum, se jogou dentro do container. Aí ele veio assim, pô, mas nós estamos tentando ajudar vocês em situação de rua, nós queremos que vocês andem limpo, nós queremos ajudar vocês, sabe? Ele entrou dentro do container, ainda é perigoso, porque pode passar um caminhão, ele virar o container dentro. E aí o da igreja ficou apavorado. Eles querem que a gente ande limpo, né? Foi o que tu trouxe assim na fala, né? E daí a gente contextualiza assim, eles, né? É eles que querem ou é a gente que quer, né? É vocês, né? É a gente enquanto em situação de rua que quer estar limpo ou, né, a sociedade, principalmente através de um valor, né, religioso muito ligado assim. Isso fica o questionamento, acho que tá presente toda hora, né? E eu acho que a galera que tá, sim. Não, sim, isso é uma necessidade. Sim, uma necessidade básica, né? Pena que a gente, né, tem poucos dispositivos que disponibilizam o banho, né, disponibilizam a alimentação e tudo mais. Mas é quem não quer ser ajudado, não adianta. E eu acho que a galera também que mora na rua, né, tem muito isso, assim, né? O viver na rua, ele traz um conceito de liberdade que só quem vive tem noção, assim, né, do que O que passa nessa rua, né? O que, que diz isso? Que espaços são esses, né? Eu acho que muito isso. Às vezes, ações que são muito segregadoras, de certa forma, que contenham as pessoas, né? Muitas vezes elas fazem com que não se aproximem, não criem um vínculo, né? E principalmente se distanciam, né? Uma coisa que me chamou bem a atenção... eu fui na Rua da Praia, ali, sabe? Na Praça da Alfândega. Logo que eu vim para cá, faz anos já, faz quase oito anos. Eu tô parado ali, peguei uma cerveja, fui tomar uma cerveja e peguei a latinha, né? Deus o livre, minha mãe, meu pai me dava uns tabefes se eu botasse no, atirasse em qualquer lugar a lata. Aí eu peguei a latinha ali, de tardezinha, tô dentro do container que tem ali bem na frente de uma loja ali. Mas quando larguei a latinha, estava escurecendo, detalhezinho assim, quando eu larguei a latinha lá dentro, saltou o cara lá de dentro, parecia que o meu coração parecia que ia saltar pela boca. E nunca tinha tido contato com um morador de rua. Não, moço, não joga no lixo, dá pra mim a latinha. Não, eu tava trabalhando e ele tava trabalhando assim, ele não tava sujo, ele tava trabalhando. Quer dizer que ele não tava sujo, tava trabalhando, suado ali, vendo... correndo atrás do trabalho. Ele estava se desempenhando para poder se manter um alimento. Mas eu fiquei surpreso pelo... Sim. Pegar uma latinha, tu joga num container, para dentro do container, né? Tu espera o quê? Que a latinha fique lá dentro, não vai sair ninguém de lá de dentro. Mas eu fiquei surpreso, né? Foi uma coisa que me marcou muito. A pessoa saiu lá de dentro do container. Nossa Senhora! Se assusta? Eu conheço um morador de ruas, ele gosta que comente o nome dele aqui. Ele não gosta que comente o nome dele, não vem quase no ID. Raramente ele vem aqui. E ele vem ser meu parente, meio muito afastado da família, mas ele vem ser meu parente. Ele é um cara que escreve tão bem que se tu pegar o caderninho dele e ler o caderninho dele, se tu achar um X de erros de português ali, tu tem que te esforçar muito. E ele tem a sexta série. Escreve melhor que muito professor de universidade. Tem poemas ali que não precisa nem mandar para correção, para corrigir. Eu peguei 20 poemas dele para guardar, que ele pediu para me guardar, né? Que ele quer lançar um livro dele. E vou dizer uma coisa, esse livro vai ser pegajoso. No Massacre do Zé. A Massacre do Zé. duas pessoas moraram na... Morreram na hora. Morreram na hora. 4 para o hospital e 4 sobreviveram. 22 de agosto daquele ano, houve novo ataque, quando 5 desabrigados seguraram as investigações e os crimes ocorreram para sensibilizar os moradores da rua que sofriam do particular e 6 policiais militares foram denunciados, 3 soldados foram presos, mas juntos foram soltos no mesmo ano, por falta de provas. Vocês lembram de alguma situação boa ou ruim que passou na rua e que gostariam de comentar? É, gente, vocês se lembram de algum episódio, assim, que pra vocês foram marcantes, né? Que acho que à medida que a fala foi acontecendo anteriormente, já foi falado algumas coisas, né? Mas um que vem à cabeça, assim, vocês gostariam de falar sobre isso, né? Eu fico pensando muito, né? Tá, né, trabalhando nessa área. Que a gente tem um desrespeito em vários outros, que é com a história dessa pessoa que está em situação de rua, né? A gente olha para essa pessoa e as pessoas, comum na sociedade, e vem vários estigmas, né? E agora vem o desrespeito com essa história. Que história essa pessoa tem, né? Que saberes ela nos passa, né? Uma pessoa que escreve um poema. Olha o saber, eu não sei escrever um poema. O que, que essa pessoa pode transmitir aos outros, né? E aí a gente pensa que aquela pessoa que está ali não pode mais transmitir nada. Mas sim, ela pode, inúmeras coisas. Como o outro moço que está ali falou que trabalhou na FASC. E quantos outros saberes a gente tem dentro dessa sala, né? Histórias de vidas, histórias de contribuição, né? A Maria, né? Seus relatos que ela trouxe. São relatos riquíssimos, né? Que dão vários livros, são várias histórias. Aí eu já passei, meu nome é Cássio, já passei por... Quando eu tinha 13, 14, 15 anos... Não tinha essas guerras que nem tem hoje, todo mundo armado, tudo, e eu era um baita do crianção, bem bobão. Pra mim tudo era barbado, porque eu conseguia o que eu queria, mas nunca fiquei na situação de pegar e assaltar, botar a mão no bolso dos outros, não. Eu sempre pegava uma coisinha no supermercado, os negócios, pra sustentar meu vício, porque era viciado em droga, mas aí com o tempo eu vi que aquele não me servia mais. E eu ficava 5 dias na rua, e só via, ia para casa, mas sempre ia com uma coisinha. Minha mãe ficava preocupada, mas para mim estava tudo bem. Eu queria, não pensava em nada, só pensava só em curtir, me divertir. Esperava chegar fim de semana para ir no som, bebia. Se eu tivesse bêbado, ficava na chuva, não tinha medo daquela água em cima de mim, não interessa, eu ia ficar doente, nada. Mas aí com o tempo eu fui relaxando, eu fui levantando minha cabeça para cima, porque eu sou vivido. Eu sou vivido na rua, eu sei tudo o que acontece, mais ou menos, eu sei como é que é a coisa. Mas hoje eu até mais me cuido hoje, porque não dá. Esse mundo está muito diferente antigamente. Antigamente a gente ficava de briguinha, era soquinho, mas hoje não. Hoje é só arma, esse negócio tudo, hoje está horrível. Até para sair na rua, se der um pezinho, vai dar uma volta, uma voltinha só para se divertir. Não sabe se vai vir, se vai ficar ou vai vir. É isso aí que tá, tu vai contar. Hoje não tem como sair para a rua, está muito difícil. Todo cuidado é pouco. Agora eu vou pedir a Música na Rua com Banda Talunga. Letra de Mestre Telmo. O Lupe Z tá na luta, diz que a briga é sua. Quer saber? Ele mora na rua. Na rua. Na rua. Ele mora na rua. Vamos de seguir a discussão. Agora o nosso amigo Adair vai ler. Que nem eu sou o Adair, vou ler uma convidência que foi escrita aqui. Segundo o Movimento Nacional da População de Rua, mesmo tanto tempo depois, ainda não houve punições para os responsáveis aos problemas continuam. A violência continua aos moradores de rua. Continua sofrendo, consciências morrendo sem atendimento ao massacre não acabou. Dados do DISC, Direito Humano, DISC 6, Serviço de Utilidade Pública, Secretaria dos Direitos Humanos, da Presidência da República, mostram que nos últimos anos houve um aumento no Ministério de número da denúncia de violências contra os moradores de rua. O tipo de violência mais recorrente, negligência seguida de violência psicológica e física. Para segurança ao acesso de população em situações de rua aos serviços públicos, mas áreas de saúde, assistência sociais, trabalho, segurança pública foi estimulada a Polícia Nacional para a população em situação de rua. Ela define os primeiros diretrizes e objetivos no atendimento a essa população, sempre com finalidade de fortalecer e proteção aos direitos humanos. Como a população em situação de virar mais nas ruas, como o que trabalham, como fazer para alimentar, tomar banho, lavar roupa, dormir, se proteger, que serviço ou grupo, formas ou informas que você lembra e quem ajuda a população em situação de rua. Com vocês, quem ajuda a população de rua hoje? Quem será? A pergunta que eu faço agora a todos. Na minha opinião, ser a população de rua, essa questão de se alimentar, tomar banho, lavar roupa e também se alimentar, também ter teto para viver. Daí, gente, hoje eu descobri um material muito rico, assim, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que é uma cartilha, né? E dentre elas eu tirei algumas coisas, né? Que são as principais violações contra a população em situação de rua, né? Que não dá para aceitar, né? Não dá para ser violentado e ficar calado, né? E então, questões assim de espancamentos, que a gente vê muito, as próprias retiradas, né? Pô, galera, tiraram todo mundo que estava embaixo do viaduto da Borges, né? E essa galera foi para onde, né? Até hoje a gente não sabe por onde tá, né? A gente não tem construções de albergues, nossos abrigos são super sucateados, pouquíssimas vagas, né? Agressões verbais, detenções por vadiagem, impedimento de acessar serviços em espaços públicos. Todo mundo tem direito, ninguém é diferente. Né? Segundo, né, a lei, ninguém tem que ser deixado de ser atendido por não ter endereço fixo, né? A gente tem toda uma portaria da população em situação de rua que não precisa ter cadastro, né? Pode ser atendido em qualquer unidade de saúde, né? E assim, né, o que fazer, né, pós algum tipo de coesão, de agressão, né? Faça um boletim de ocorrência, né? Procurar entidades para o encaminho, denúncia ao Ministério Público, né? Organize manifestações, atos públicos, audiências públicas, né? E utilize o serviço Disque 100, né? Acho que é bem importante deixar registrado isso para que outras formas de violência não aconteçam, né? Isso também é uma forma da gente reivindicar, né, acesso à garantia de direitos. Se não existiria muito morador de rua se o nosso prefeito, governador do nosso estado, tomava atitude, como tem prédios abandonados, como tem até na rua do CAPS, ali onde é que eu estou, tem prédio abandonado, com um monte de instrução, tem apartamento abandonado. Que cultura é essa? Por que que ele não toma uma assistência e ajuda o povo da rua? Essa é a minha instrução. Se ele não fizer, nós não temos o que fazer. Nada. Trabalha e não ganha nada. Eu vou pedir a música do Emicida, Levanta e Anda. Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa, aos 6 anos, mofo no canto, todo TV engordo, pronto pro lodo. Tímido, porra, somos reis, mano. Olhos são eletrodo, sério. Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos, graças a leis. Planos, troco de jogo, vendo roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo. Colhi sorrisos e falei, vamos. É um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento. Eu me movo pelo solo, onde reinamos. Fundo, pontos finais da dor, como Doril, a dor. Somos a luz do Senhor e pode crer, tamo construindo, suponho não. Creio medo, a mão em meio à escuridão. Pronto, aceitamos nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio pra onde deitamos. Jesus, toma fim de onde eu sou. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz. Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Eu sei, sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança? Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro. E nada vim, nada enfim, recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome. nome. Sou terror dos clones. Esses boy conhece Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria e jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Existe uma vida onde eu sou. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Somos maior, nos basta só sonhar, seguir. Dados, censo, população em situação de rua de Porto Alegre. O censo sobre o perfil da população de rua de Porto Alegre foi apresentado em 2016 pela Prefeitura e pela URGS, contratada para fazer a pesquisa. No levantamento, verificou-se aumento de 75,8% de moradores de rua na capital entre 2007 e 2016, passando de 1.203 para 2.115 pessoas. O último estudo foi realizado em 2011, quando havia 1.347 pessoas em vulnerabilidade extrema. Nos entrevistados, 39,7% se tornavam no centro, 12% no bairro Floresta, 7% no Menino Deus e os restantes em outros locais da cidade. A grande maioria, 87,7%, é do sexo masculino. Número de jovens dessa condição é menor do que o de pessoas mais velhas. 61,4% dos entrevistados tem 35 anos ou mais. Esse segmento da sociedade envelheceu em relação à pesquisa anterior, na qual 47,2% estava nessa faixa etária. Um dado que chama atenção é a longa permanência dessa população das ruas, enquanto 25,2% estão há menos de um ano nessa situação. 45,7% estão até 10 anos sem moradia. Mas alarmante ainda é a informação de que há 29,2% de pessoas em condição de rua há 10 anos ou mais, sendo 9,9% há mais de 20 anos. Outro dado significativo é relativo aos locais onde essas pessoas pernoitam. Em 2007, as calçadas eram as mais procuradas por 20,5%, seguidas pelas praças, 18,9%, e pelos albergues da prefeitura, acessados por 18,9%. Em 2016, os albergues ficaram em primeiro lugar, com 23,7%, procurando como primeira opção o serviço, seguidos pelas calçadas, 23,2%, e pelas praças, 14,9%. No entanto, mais da metade desta população, 52,1%, ainda dorme cotidiana e prioritariamente em locais de riscos e improvisados, e com forte exposição ao ambiente natural. A pesquisa aponta que 32,5% da população de rua revelou como motivo para sair de sua residência situações divertidas relativas à instabilidade familiar. Em segundo lugar, 24% justificaram suas condições em função de questões relacionadas ao consumo de álcool e drogas. O problema financeiro só apareceu como principal motivação em 10% das situações. E essa pergunta: quais os fatores que influenciam a permanência das pessoas da rua? Por que o número de pessoas em situação de rua aumentando tanto? Agora é a pergunta para o coletivo aqui. Sou Júlio César. Eu acredito que a permanência de o grande tempo da permanência do povo, da pessoa em situação de rua, às vezes é pelo desdeixo, às vezes é pelos problemas, né? Às vezes é pela falta de ajuda, porque em época de eleição, os senhores prefeitos botam num jornal uns absurdos, tipo, vamos investir, fazer um programa de moradia para a população de rua. Plena mentira, só politicagem. Por quê? Minha Casa Minha Vida era para ser para pessoa de renda zero. E o que o senhor governador fez? Jogou para a Caixa Econômica. Banco não dá terreno para pessoa de renda zero. Banco não dá terreno para pessoa de renda zero. Então, quer dizer, a prefeitura, os nossos governantes, eles em época de eleição, eles fazem uma fantasia que a gente sabe, quem mora na rua, a gente vive, a gente corre atrás, a gente sabe que isso não vai sair do papel. Infelizmente, quando sai o Minha Casa Minha Vida, às vezes é como o velho ditado que diz: Deus às vezes dá a rapadura para quem não tem dente. Não é que ele dá para quem não tem dente, ele dá para aquela pessoa arrumar os dentes e poder comer a rapadura, só que às vezes a pessoa não quer, porque tem pessoas que estão na ruim, na lama, dormindo debaixo da ponte, aí ganham uma casa, infelizmente pelo maldito vício conseguem vender a casa. Aí o que acontece? O governo simplesmente acha, o cara não precisa. Aí generaliza, se esse não precisa, o outro também não precisa. Então, eu acredito que a estadia da pessoa em situação de rua, às vezes a gente se fica desiludido da vida, porque vê que ninguém à nossa volta pensa em nos ajudar. Falar mal é bom, mas ajudar é difícil. Eu sou o Adair. Eu gostei da tua atitude, que também eu já vi isso aí, político. Tem o bom e o ruim mesmo. E tem um que, às vezes, época de eleição, para tentar conseguir um voto de um morador de rua, ele arruma para te fazer teu título, ele te traz comida até a época de eleição, ele te dá toda a estrutura, ele te dá roupa, ele te arruma lugar para você tomar banho. Se elegeu, ele nem olha na sua cara. Ele nem diz, mas eu sou fulano, quem fez campanha pro senhor, mas eu não me lembro de ti. A atitude que eles têm é essa aí. Eu acho que isso aí, para mim, não é politicagem. Isso é trampuragem mesmo. Me desculpa, isso é uma falta de respeito que tem com o povo. Eu acho isso aí, na minha opinião. Falta de respeito que tem. Se envolvesse mais com a população, olha, tem coisa abandonada ali. Falta de... abandonaram. Vou ali, vou fazer um dormitório pro pessoal que tá morando na rua. Vou fazer um auxílio. Mas isso aí eles não pensam, eles pensam neles, não nós. É isso aí que eu tenho a falar, só daí. Outra coisa que eu vejo muito, prédios públicos sucateados, estragando aquele material que foi com tanto esforço dos nossos impostos, e não existe solução nenhuma. Aí quando dão uma solução na Assembleia para... que alguém tem uma ideia lá, que eu já vi vários deputados têm ideias boas. Aí chega no governo, mas é muito dinheiro para investir, se gasta muito, é milhões. Sendo que hoje tu faz uma casa com 22 mil, por que que um prédio tem que valer 2 milhões, 3 milhões? Um prédio que vai abrigar em torno de, máximo, 3, 4 famílias. Por que esse valor é tão exorbitante? Será que as pessoas pararam para pensar por que, que é tão exorbitante, tão grande? Sabe por quê? Porque ali tem a parte do, de alguém que tem um bolso meio grande, tem que botar um pouquinho no bolso do fulano, um pouquinho no bolso da construtora, e fica a menor parte possível para pagar funcionários que vão trabalhar naquela obra. Então, quando eles dizem que não dá para fazer isso, aí eles dão a desculpa: ah, não, eu vou recuperar um prédio lá na Farrapos, assim, assim. Não, deixa lá o prédio. Vai cair lá, não pode botar ninguém lá, vai cair. Pô, mas por que vai cair? Porque falta ir lá recuperar o prédio. E poderia ser útil pra, não só para a população em situação de rua, mas um projeto habitacional para esse país. Só existe uma condição nesse país de se fazer projetos sociais, um projeto habitacional com um sentido mais em abrigar aquelas pessoas que precisam, aqueles pais de família. Tá aí a solução para o Brasil. Se o Brasil quiser ser um Brasil digno, se os políticos tiverem vergonha na cara e quiser fazer um Brasil digno, tá aí. Quantos prédios abandonados aí? Aqui, quantos moradores de ruas participam diariamente aqui que vêem os prédios tudo fechado há anos, sendo que poderia servir para abrigar as pessoas em situação de ruas e também aquelas que não estão em situação de rua, que estão alugando, que não deixam de não ser também pessoas em situação de ruas, né? Salário mínimo, quem é que sobrevive? Dá R$956 para um deputado e manda ele para o mercado e pagar água, luz e aluguel para ver se ele vai aceitar. Dá para um deputado. Parcela o salário dos deputados e dos governadores com parcelar dos servidores públicos. É simples. Tem várias maneiras de se fazer as coisas sem se gastar milhões. Gente, eu achei uma poesia, né, de uma pessoa, um trabalhador que... conheceu aí, né, que trabalhou aqui no Ilê Mulher, que eu acho que tem tudo a ver, assim, sobre o nosso tema, né? Ela se chama Massas Instantâneas. Eu falo de uma massa que não é espaguete, é uma massa crua, é o menino de rua, rotulado de pivete, pela educação escassa. Eu falo de uma massa que não é macarrão, é o guri sem teto, sem afeto, analfabeto. Seu colchão é o chão, a vida de cão sem raça. Eu falo de uma massa que não é folhada, pede grana no sinal e só tem folhas de jornal. Contra o frio da madrugada, sua pele é couraça. Eu falo de uma massa que não é ravioli, intragável, indigesta, que a princípio não presta e que ninguém engole e no mole despedaça. Eu falo de uma massa que não é parafuso, um moleque inteligente que de tanto solvente vai ficando confuso enquanto o tempo passa. Eu falo de uma massa que não é panqueca, fissurada no crack, a mente sente o baque enquanto o corpo seca e a vida embaraça. Eu falo de uma massa que não é capelete, que não tem arma para lutar e nem força para disputar. Por isso nem compete, fica vivo por pirraça. Eu falo de uma massa que não é miojo, boicotada e atrofiada, que não é valorizada e que a elite tem nojo. Seu paraíso é a praça. Vem agora e abraça. A massa instantânea que não quer ficar de molho, mas quer transcender teu olho. Quer tua atitude espontânea. Vem agora e abraça. Carlinhos Guarnieri. Agora eu vou pedir a última música, chamada Camaradas Camarão, Rap Rua. Meu irmão, eu tenho um trabalho aqui que se cada um pegar o refrão e fazer o bagulho profissional, é feito pra geral. É tipo assim, ó. Rua, praia, skate, surf, bike, backpack, side, shake, break, mic, outro life, anúncio, de arte, compadre. Introdução, sem intromissão. O rap é o produto, isso é fruto, cair de missão. Preciso de som, meu irmão, leva a viola pra pista que hoje não vai chover, hoje não. Hoje eu só volto amanhã, já foi Marton Yovante, cachudo, casco de cancan. Crescido em casus, camarada camarão, refrão que eu fiz, mano. Hoje escrevi um som. Ora, ora, porventura tive a sorte. Por acaso, de repente, de súbito lápis. Afortunado, caótico, sistema aleatório que convém. Às vezes vem do nada, parada é inexplicável. Genuína rima, ingênua genialidade prima. Pondo a voz perante a falta que não termina. Juventude que bota a cara e fala, arruma a casa. Se permanecer calada, será esquecida. Rap, rua, praia, skate, surf, bike, drag, backside, shake, break, mic. Outro night, anúncio, de arte. Rap, rua, pernoite da madruga. Loucura bem pensada, cada letra tira o carro. Mundo marginal, na visão foi no beiral, subiu marquise. Moleque é sem limite, é local, total certeza. Na real grandeza, de camelo pela área. Rolé, enquete, avara, atividade dobrada no mundo lírico. Revolta, sangue é espírito, eu sou psíquico. Malandragem fala alto, praia, asfalto. Pista, morro, palco, rachixe, um caldo. Chapio, prima, full, rapaz comum na sul, cada um na sua. A noite nutre, os vermes suga. Ouvindo busy park, rap rua, toma vontade. Daqui pro mundo, fazendo arte, a minha parte. Camarão Lacarte, canta com paz. Rap rua, praia, skate, surf, bike, drag, backside, shake, break, mic. Outro night, anúncio, noite de arte. Com paz. Rap, reggae, funk, skate, surf, punk. Escada de concreto, papo reto, ignorante. 1 milhão por hora, vida não demora. Mande uma manobra, sem varar manobra. Estilo de vida muito mais do que esporte. Desculpe-me, eu foda-se, isso é skateboard. Artistas de rua invadindo a cidade. Grafite na marquise, sem deslize até mais tarde. Que felicidade, bagulho bom. Despecar num drop insano nessa onda de metrão. Sem tormento no momento, eu encontrei minha paz. Tô na praia o dia inteiro e amanhã tem mais. Rap, rua, praia, skate, surf, bike, drag, backside, shake, break, mic. Outro night, anúncio, noite de arte. Jokes, down hill, de camelinho skate. Ventila o cabelo no orto da cachuca. Chora ouvindo hardcore low com dar straight. Turma do funil é old school. 5 pés de sudoeste no Brasil. Terral é de norte, no Rio. Vem no drop certo, é o papo e casela sec. É só manter na base, acompanha o fluxo. Na maré baixa, encaixa o drop. Se não repuste, taca de costas na laje. Vários cortes na pele, sem John. E no esporte, o freestyle, canção. Camaon, camarão, e rider em Saquá, Itaquá, pontão, pontal. Numa boa, numa relax total. Casca grossa, natural. Rap, rua, praia, skate, surf, bike. Drag, backside, shake, break, mic. Outro night, anúncio, noite de arte. Combate. Rap, rua, praia, skate, surf, bike. Drag, backside, shake, break, mic. Agora eu vou me despedir ao fundo dos nossos corações e vou deixar um forte abraço e bem apertado. E eu vou deixar um forte abraço aos ouvintes da Rádio Web Ilê Mulher. E até daqui 15 dias, se Deus nos permitir. Até mais. Sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza. E esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir.